quanto spero sua volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo à minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim.